Veja bem no que me transformei. Anjo do mal, criatura infernal, demônio sem lei. Fiz do crime minha única religião, e pra sempre condenado à escuridão. Me lembro da minha quebrada com tristeza. Meu Deus, quanta pobreza havia naquele lugar. Quantas vezes eu vi minha mãe chorar, família destruída pela bebida. Cresci, sobrevivi até quando deu. Hoje estou aqui em meio a chegados que, como eu, morreram sozinhos. Não tem volta esse caminho. E como diz o ditado, malandro demais vira bicho. Fui encontrado no meio do lixo, com a boca cheia de formiga. Dois ecos na cara, corte profundo na barriga. As coisas sempre acontecem assim. Ninguém vai chorar por mim. Anjo do mal, é tudo que sou. Na escola do crime, WT foi professor. Na escola do crime, WT foi professor. Me arrependi de tudo que fiz. Tarde demais pra voltar atrás. Eu estou morto, aborto social. O mal cortado pela raiz, este final. Fui eu mesmo quem quis, sempre sendo individualista. Salve-se quem puder, na lei de Lucifer. Eu fui o maior pecador até o juízo final, condenado a vagar como um espírito sofredor. Pesadelo, tormento, somente o que ficou. Vamos sair do meio do fogo, visitar minha quebrada. Vejo minha mãe sofredora, rezando um terço. Estou pagando pelo meu erro, obrigado a assistir o meu próprio enterro. Volto pra São Sebastião, vejo tudo igual. Morro Azul, São José, Vila Nova e tal. E a cidade cresce de 1 a 9, São Francisco, residencial oeste. Sinto saudades, mas não posso fazer nada. Agora é tarde, estou pagando por erros que eu mesmo cometi. Se não paguei na papuda, eu vou pagar aqui. Ser forte era engatilhar, mirar no peito do laranja e fuzilar. Sem pena do inimigo, se precisar trocar tiro, nunca temer o perigo. Se aliar a bandido, quem é que não tinha medo de olhar nos meus olhos? A expressão maquiavélica do puro ódio. Me transformei no demônio, destruí os meus sonhos. O Satanás sobre a terra das ruas era o dono. Se vacilasse, eu derrubava, seus bolsos revistava. Um ladrão a mais na lista que afundou minha alma. É foda pensar que poderia estar vivo, deitar no colo da minha mãe, brincar com meus filhos. Mas quem mata um dia morre, é a lei de Deus. Sofrer eternamente pelos crimes que cometeu. condenado a viver da forma mais triste. Pegou a linha expressa e o inferno é o limite.